Atenção! Atenção! Mãozinha pra cima! Mãozinha pra baixo! Olha pra um lado! Olha pro outro! Eu vou dizer. Flexão, esteira, bicicleta, pulando corda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, não para. Pelo nariz, expira pela boca, abre as pernas, encosta a mão no chão. Eu vou dizer. Abaixa, sobe, mão nas cadeiras, olha pra mim, eu vou dizer. Abaixa, sobe. Abaixa, sobe. Relaxa os ombros. Olha pra mim, olha pra mim. Tá acabando, tá acabando. Mais um pouco, mais um pouco. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Não, não. Não. Não, não, não. Flexão. Olha pra mim, olha pra mim. Eu vou dizer, eu vou dizer. Você é gay. Você.